Polo 925, decolou de Salvador aos 11, controle em 120, décima 8, tenha uma boa noite. 1208, boa noite, 995. Controle Salvador, gol 1925. Contato radar vigilância, direto no hoje, sai da A pro gol no 925. Sai da A pro gol no 925. Pegais 190, completa a aproximação, torre 118-62 é bom pouso. 1862, obrigado. Vento 130 graus com 8 nós, tá livre decolagem, dando 0. Tá iniciando o plano de recepção no 0, passaremos 2235. Salvador, tá 3190 final. Pula até 3190, que é legal no 012, agora de pista ali, por favor. Recomei 12 aguardando, tá 3190. A3190, vento 120 graus, 9 nosso, altímetro 1012, livre pouso na 10. Livre pouso na 10, a 3190. O passaredo 2231 decolou aos 12, o controle em 120 decimal 8, bom voo e boa tarde. 20.8, passarei 2231, excelente tarde, senhor. 251, muito obrigado, boa noite. Controle Salvador, muito boa tarde, passarei 2231, decolou na sua escuta. 2231, boa, contato com o radar pé da mão. Matei uma perfil da mão, 2231, estação 340. Peguei para 5219, razão de subida. 5219, controle, razão de subida. Ok, mantendo 800 pés no momento. Ok, gente. Quase 206, prossiga. Autorizado Recife 370, via para o ISC 58, decola 10, esquerda, Cuca, Aru é a saída, o controle opera em 1020, decimal 8, aciona 5406, com 2... Correto, quando promoção em posicionamento no 03. Autorizado, seu mecânico. Recebemos chamada para o Tarifa 3, 1, 4, 5. 1601, boa noite. Aciona identificação, desce e mantém 2000 via chegada Ponce com 1012. Com 1601. Controle, passarei do 2231. Passarei do 2231. Possível voar bomba da presente? Bomba da presente? Positivo, tá ali. Vai voar bomba, passarei 2231, obrigado. Nove, dois, cinco, arrasando subida. 2500. E após 10000, vai manter qual? 3000. Então, da presente, voo elefa 1925. Manda elefa, gol no 925. No 90, lembrou? São 3190, táxi Alfa, reporta Antônio Juliette. Alfa, Antônio Juliette. 05. Direção Juliette, 05, 31, 9, 0. Polo TAN 3145, solicitação de táxi com 155 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Guarulhos. Viagens em alfa, ponto sai da torre, 18, meia de estado, 0012. Índia, alfa, ponto de espera, torre 1862, e até 3145, boa tarde. A vida presente direto, Vitória da Conquista. Ok, 5219, direto, Vitória. Obrigado. Passaredo 2231, passa nível 150 e chama o Varo Centro Recife na frequência 126 decimal 0. O Passaredo 2231. 126 decimal 0, 2231. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Com 8 nós. Livre, a linha decolada pistão no 0, TAN 3145. Com 10012. Gol 5219, chame agora centro Recife na frequência 126 decimal 0, boa viagem. Centro Recife 260, muito grato, boa tarde. Boa. Aguarde qual tempo? 3, boa tarde, identifique, desse mantenha 4.000, chegada bom, sim, 012, um altinho. 4.000, vividor. 1.4.000. Pipi. Sim, 5415 autorizado, ele é uso no 60, Golfo 677. Decola 10, curva direita, saída da Euleda, Ilhéus. Controle opera em 119, corrigindo a frequência do controle 120, decimal 8, aciona 5403, cotejo. Respondo pronto, sumi pushback, acionamento no passo 3. Autorizado com fins, nível 360, via López Luno, meia, decola pistão no zero, com curva à direita. Saída da Leda Bridget, controle opera em 120, decimal 8, aciona 5145, cotejo. Salvador, boa noite, tá 3145. 3145, boa noite, contato radar direto Leda Vigilância. Leda Vigilância, até 3145, grato. Autorizado, Samitax. Brasil está autorizado a nível 380 via Pesulu 17, decola 10 com curva direita, saída Arbó Elefa, controle opera em 1208, aciona 5412, cotejo. 00 da Força Aérea, contato radar 62 milhas, voo direto ICAP, reporte para descida. Gente, desse mantém nível de voo 050, retorno 00. É 143. É 143. Vou confirmar, libera a velocidade, senhor. Positivo. Positivo, 143. Voo 856, Recife, nós temos aprovado o nível 390, copia? Autorizado, Recife 390, via para o ISC 58, decola pistão no zero, curva esquerda, pouca transição, Aru é a saída, o controle opera em 1208, aciona 5410, proteja. Quando pronto, eu impulso back acionamento. Confirmo o gate. Copiado. O 03 irá aguardar. Temos um banho que anda chamar para ataque sem intenção. Completa aproximação, torre 118, 62, é voo no 601. Torre 118, 62, é voo no 601. Gol no 602, desse mantinha 2000 livre LS, reporta estabilizado. Gol no 601. 2000 livre LS, reporta estabilizado. Gol no 602. No 602, certo. No 4206, após a passagem do banho da Gol retaguarda, sem livre, pushback, acionamento sanitário. Gol no 601, boa tarde. Cheque trem autorizado pouso na pista 10. Vento 120 graus 08 nós. Trem passado e travado, sem livre, pouso, pista 10. Gol no 601. Do Xanel 143, já autorizado. 143, inicialmente desço para 4000. Puxa, confirma a posição, por gentileza. Confirma para a torre. Gol 1-7, a espera pronta. Gol 1-7-5-5-5, visual Caraná na final da 1-0. Gol 1-7-5-5, após a passagem, o pouso do Boeing 737 da companhia autorizado a alinhar e manter a cabeceira 1-0. Mas o Boeing ali mantém na espera. 1601 no solo, aos 33 de via direita, chame solo, 121 decimal 9. Via 2000, livre LS, chame estabilizado no localizador. 2000, porta estabilizada, né? 143. Completamente estabilizado, gol 1-6, 1-2. Número 2, uma milha para o externo, completa a aproximação final, sobre 118.62, via ponto, gol 1-6, 1-2. 118.62, grato, gol 1-6, 1-2. Salvador, boa tarde, gol 1-6, 1-2, precisa passar Índia Serra, baixado e travado. Gol 1-6, 1-2, boa tarde, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando, 1-6, 1-2. Número 2, autorizado, pouso na pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 0-9-9. Pouso autorizado, gol 1-6, 1-2. Gol 1-7-5-5, decolado aos 3-4, chame controle 1-2-0, decimal 8. 2-0-8 vai chamar, gol 1-7-5-5. Controle Salvador, gol 1-7-5-5, decolado. 755, contato radar vigilância, direto Leda, numa deriva 360, gol 755. 7 direita, direto Leda, 360, obrigado, gol 755. 4206, mantém ponto de espera. Eficiente passando Duna, completa aproximação, torre 118, decimal 612, em 1-43. 18, bem, obrigado. Objeto 1720, para o Galeão, autorizado nível 360. Decola da pista 1-0, com primeira curva direita, na saída da El, Leda, Bridge. Controle Salvador 1-1-9, confirmando 1-2-0-8, torre 1-8-6. Aciona 5424, objeto 1720. Tente 6720, autorizado no Galeão 360, autorizou 1-0, decola da 10, curva direita, da El, Leda, Bridge 208, controle 26, a torre 5424, na resposta. Correto, sim, para o pedido de adicionamento, objeto 6720. Preparado no gatecheck. Paulo, sou 3567 para o táxi com 869, 4 horas e 10, alterna com 20. 3567, táxi livre via Pátio 1, Índia Alfa. No ponto de espera da 1-0, chame a torre 1-8, decimal 6, ajuste 1-0-1-2, uma boa noite. Bem, autorizado via Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera 2-6 com a torre 1-0-1-1, ajuste na 3567. Gol 1-6, 1-2 no solo, aos 37, livre à direita, chame solo 1-2-1, decimal 9. Livrando à direita, solo 2-1-9, ou 1-6-1-2. Solo, eu sei, 5-4-1-5, chamada pronto para o ataque, 70 bordo, autonomia de 4 horas, aberto, porta de coisa. Aguarde para início do táxi, 3-5-4-1-5. São 3567, visual com o Wing, o Wing da Gol ingressando agora na Juliette. É da passagem ao tráfego, o mesmo vai prosseguir para o gate 4 e após o mesmo ao passear, consegue até o ponto de espera, 3567. Gol 1-6-1-2, táxi via Alfa, Juliette, gate 08. Alfa Juliette, muito bom momento, Trip 5415 visual com Airbus da Tonotax. Da passagem ao tráfego, prossegue via Pátio 1 no Índia Alfa, até ponto de espera 910, baixa na Torre 118, decimal 6, ajuste 1092, Trip 5415. 4195. Zuca do 206 autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. Ali mantém, 4206. M1 no 43, um solo aos 39, livre à direita, semisolo 121, decimal 9. 219, Oliveira, obrigado, Tereza, 143. Você também. Valeu. Alfa Juliette, gate 09. Alfa Juliette, 09, obrigado. 089. Deixa eu falar aqui, já aproximo, 42, agora. Tantra 567 autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. 567 ele mantém, 10.